Aparência religiosa ou estilo de vida? No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ezequiel capítulo 8 versículo 1. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ezequiel 8 versículo 4. Então me disse, filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ezequiel 8 versículo 12. O livro de Ezequiel é repleto de visões que o profeta tem com Deus. Nesta visão ele vê um ser celestial que mostra a glória de Deus. No Velho Testamento trata-se da presença especial e visível de Deus. Porém, o que chama a atenção no texto de hoje é a revelação feita a Ezequiel dos pecados cometidos pela nação, razão de sua deportação para a Babilônia. Eles cultuam imagens dos deuses das nações e adoram ao próprio Sol, versículo 16b. Deus mostra no texto de hoje que os anciãos de Israel vivem apenas de aparência religiosa, mas, às escondidas, isto é, nas trevas, prestam culto também aos deuses falsos das nações vizinhas. A idolatria foi um dos grandes responsáveis pelo exílio babilônico. A alegação desses profetas é que Deus não vê tudo o que eles fazem. Eis a grande diferença de uma vida apenas religiosa daquela integralmente vivida para Deus. Uma vida religiosa normalmente é apenas aparente e resume-se aos momentos de celebração, aos ritos, tais como estar presente no culto, ofertar, participar da ceia do Senhor. A vida integralmente dedicada a Deus também faz com que o adorador esteja presente nas reuniões, faça todos esses ritos, porém, eles são consequências de uma vida dedicada a Deus em todas as outras áreas da vida. É um estilo de vida, presente na vida todos os dias. O motivo de uma vida assim, piedosa, santa, mas também transparente o suficiente para reconhecer onde está errando, vem de um profundo amor, mas também temor e reverência de Deus. Há vários textos na Bíblia que nos incentivam a viver na integridade cristã, mas o meu predileto é este. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. 1 Pedro capítulo 3 versículos 11 e 12. A certeza da presença Deus diária nos olhando deve criar em nós uma vida transparente com relação aos nossos pecados, confessando-os a Deus, 1 João 1 hora e 9 minutos, se, quando necessário, também aos irmãos em Cristo, Tiago 5 versículo 16. No tempo de Ezequiel, os anciãos, que deveriam zelar pelo bem-estar espiritual da nação, pecavam contra Deus às escondidas, nas trevas, enganando-se, pensando que Deus não conhecia suas atitudes. No domingo, os discípulos de Jesus reúnem-se para celebrar ao seu Senhor, em especial quando participam da ceia do Senhor, que representa a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Que na segunda-feira a celebração da Deus continue através de uma vida dedicada a Ele, porque sabemos que seus olhos continuam a repousar sobre nós e que todos os dias vivamos à sombra do Onipotente Deus. Salmo 91, versículo 1.